eu fosse um tambor a pulsar forte no seu coração. Leve-me pro seu mundo de delícias, vem reinar coroada de carícias. É você o remédio que me acalma. Quero ser todo seu de corpo e alma. Vem pra mim, quero ser o homem mais feliz. Vem pra mim, desse amor sou aprendiz. Mira, mira, mira, mira, mira sua flecha no meu peito, no meu peito. Mira, mira, mira, mira, mira, que esse amor ainda tem jeito, ainda tem jeito. Mira, mira, mira, mira, mira sua flecha no meu peito, no meu peito. Mira, mira, mira, esse amor ainda tem jeito, ainda tem jeito. É só você querer, é só você querer, me dar a sua mão. É só você querer, é só você querer, sair da solidão. É só você querer, é só você querer, me dar a sua mão. É só você querer, é só você querer, sair da solidão. Toque-me como se eu fosse um tambor. Pulsar forte no seu coração. Leve-me pro seu mundo de delícias. Vem reinar coroada de carícias. É você o remédio que me acalma. Quero ser todo seu de corpo e alma. Vem pra mim, quero ser o homem mais feliz. Pra mim, desse amor sou aprendiz. Mira, mira, mira, mira, mira sua flecha no meu peito, no meu peito. Mira, mira, mira, mira, mira, esse amor ainda tem jeito, ainda tem jeito. Mira, mira, mira, mira, mira sua flecha no meu peito, no meu peito. Mira, mira, mira, mira, mira, esse amor ainda tem jeito, ainda tem jeito. É só você querer, é só você querer. É só você querer, é só você querer sair da solidão. É só você querer, é só você querer me dar a sua mão. É só você querer, é só você querer sair da solidão. Mira, mira, mira, mira, mira sua flecha no meu peito, no meu peito. É só você querer, é só você querer me dar a sua mão. É só você querer.